André Cedês, o moral de Ibicoara. Você já sabe. Ei, novinha, chega mais que ele tá chamando. E chama tuas amigas, aqui vem representando. Aí, novinha, segue o plano e fala com o gelo, tá no comando.